120, chame agora Centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Boa noite, bom voo. No total 9907, chama 251, alterna 133, 25, vai subir, manter 320. Kudu, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, posição 5, F5, 837. Seguro 074, tá na escuta para Cobra. Afirmo, pronto para Cobra, 74. Fono 074, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 10, com curva direita, subida da EL inicialmente, apoia direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5177, controle 1980, Cotege. Autorizado Guarulhos 360, decola da pista 10, primeira curva direita, no perfil da EL, Leda, Bidev. Aperuí 50, aerovia 5177, transponder, controle em 198, cotejou o gol 10074. 1074, correto o cotejamento, chame pronto para o pushback acionamento. 74. Corrível F537. 57, prossiga. Passou da entrada aqui, no momento que eu estava via Juliette para a parte 3. Ok, sem problemas. Se o senhor quiser e for possível fazer um 360, um 360 não, um 180 aí na posição. Mas se preferir pode ser via Juliette também, ok? Ah, prossiga via Juliette, obrigado. Ok. Mike X-Ray India na escuta? Escuta, senhor. Autorizado aí o reboque então da posição 7 do pátio principal até a remota 1-3 do mesmo pátio. Observação, desculpe, explicando a 12, remota a 12. Ok, ciente, 12, está autorizado, reporte ao termo. Gona 020, aciona a identificação, autorizado chegar a Mari, desce mantém o nível 050, ajuste em Salvador no 050, ajuste no 050, ajuste no 050, ajuste no 050, ajuste engano. Vamos segurar um pouco a altitude aqui dentro de umas formações, talvez eu consiga uma órbita mais à frente, possível? Ok, gente. O 920 em caso de órbita, melhor em TAP ou Luna? Pode ser em TAP. Ok, então deve ser. Caso deseje evitar a onda, pode ser vetorado mais à esquerda. Daqui a pouco a gente solicita, do 020. Gente, Índia, boa noite. Fazer 20 para manter condições de completar a aproximação sem a necessidade de órbita. Gente, para 12 pés com 1015 no altímetro. Livre aproximação, curso estabilizado no localizador, com o nome 020. 2015, autorizado aproximação, chamada no localizador no 020. Bono 020 pode curva à esquerda, proa 010 para o localizador. Livre. Autorizado, 010. Salvador, boa noite, é o Trip 5344, a gente tem informação alta. Boa noite, Trip 5344, aciona a identificação, desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1015 e a chegada a mais. Poderia confirmar a altitude autorizada, 5 mil pés? 3 mil, 3 de terceiro com 1015, na chegada a mais. Ok, Presidente, 3.000 com 1.015, autorizado a chegada a Mário 3.44. Boa noite, 326, acione a identificação, desça para 4.010 com 1.015 no altímetro, chegar na Mário. 020 no localizador. Bono 020, complete aproximação e chame Torre Salvador em 198 95. Torre 198, decimal 95, Bono 020, boa noite. Salvador, boa noite, Bono 020, 6 milhas para o externo, está no localizador. 20, boa avistado, uma centena com 10.015 no ajuste, pouso autorizado na 10. Livre pouso na 10, bono 020. 744, desça para 12.000 com 1015, nível de aproximação, acústico estabilizado no rolo projetor. Para 2.000, ajustado, acústico estabilizado. Salvador 1074, o gate é o 06, pronto, pushback para a gente. Desautorizado, é por táxi. Autorizado, 1074, então vai esperando, é por isso que já vai funcionar. Zero 035 na minha escuta alta e mantendo a Juliette. Alfa, mantendo a Juliette, mantendo a sua escuta. Bom, no 02A. Estabilizado, final 3. Chama em torno de 18 decimal 95. Deixa a frequência pra mim, por favor. 198 decimal 95. 295, boa noite. Boa. 326, livre de aproximação, desce pra 2000 com 1015, acusa estabilizado no localizador. É, pra 2000, chama estabilizado 3226. Torre Trip 5344. Trip, bom dia. Pouso autorizado na 10. Uma centena com 10. Uma centena com 10, Trip. Alfa, mantendo a da Juliette, aguardando para a remota 13, bom no 02. Solo do Salvador, voo 1074, está pronto para o táxi. O galeão, com 4 horas e 15, 1188, bota. Zero, 74, Juliette Alfa, 1015, resposta 4 horas pronto. Autorizado, táxi Juliette Alfa, voo 1074. Trip 5344, livrou. Trip na minha escuta, Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1, no Trip 5344. Altímetro, chegada mais. Vou fazer tração da companhia, remota 13, gol no 02. Chama então em 118 decimal 95. 1895, tá? 3226, bom. Oi, Salvador, boa noite, OTAN 3226. 226, repórter externo, ajuste, 1015. Repórter externo, 1015, 3226. A próxima ponte de espera é 10, voo 1074. Tente, mantém ponte de espera, 1074. 10, quase mantém ponte de espera. E 226, repórter autorizado na 10, uma centena, 10, 9. E repórter na 10, 3226.